предположительно. То есть это так, все бы. Вот, ну, чтобы вычитать, кстати, себе, сложно, маленький ум, опять нам спускали. Так, via Índia Alpha, Ponte Perdão no 0, Torre 118, decimal 6, ajuste no 0 no 4, bom voo, boa noite, 05. Índia Alpha, 8, decimal 6, obrigado, boa noite, 05. 3891, reduza para 170, nosso. Reduzindo, tá, 3891. Gente, Mike autorizado voo local, sobrevoo no farol, 500 pés, decolador 7, à direita, ingressando no corredor Axé, transponder 0114, frequência do controle 119, decimal 8, torre 118,6. Solo Salvador, Sideral 9971. Mike correto, ajuste 1-0 no 4. Chama a torre 118,6 para acionamento de decolagem. Mike, bom voo. Sideral 9971, não prossiga. Estou pronto para uma nova autorização, senhor. Torre Salvador, boa noite, 05. Boa noite, 05, prossiga. Onde espera? Gente, confirme-se pronto para decolagem, boa noite, 05. Afirmativo, pronto. Boa noite, 05, ali decola, pistão 0, vento 07, 0 grau, 05, nós ajuste no 0 no 4. Ali decola, boa noite, 05. Pronto, prossiga, Sideral pronto. 9971, permanece Guarulhos 360. A rota permanece a mesma por 50. Decola da 10, curva direita da Euleda Pidev 5136. Controle 119, decimal 8. Positivo, 360 Guarulhos, a peru 50. Decola da 10, direita da Euleda Pidev 5136, responde 119,8 é o controle. Estou pronto para puxar acionamento. Autorizado, chame táxi, Sideral 9971, no ajuste 1-0 no 4. 1014, chamarei. 36. 3226, complete aproximação e chame a torre Salvador em 1-8-6-12. 18-6, trânsito 3226, obrigado, até daqui a pouco. Pode descer para 2000, eu estou completamente visual no setor, trânsito 3291. Positivo, desça para 2000, porém completa a redução para aproximação, tráfego à frente, meia dúzia de milhas, um Airbus 319 da companhia. Então, 3891, informe estabilizado. Automativo, descendo a 1000, reduzindo 3891. 070 graus, 049, então 3226. Autorizado pouso, pistão no 0, ajuste no 0 no 4, ciente da 3226. Decolou ao 08, chama agora o controle Salvador em 119, decimal 8, senhor, bom voo. 08, boa noite. Pode vir o 84, contact now, receive sender frequency 1-6, decimal 8-5, backup 1-5, decimal 4-5. Man 1 is 1-6 decimal 8-5, the second one 1-5-4-5. is confirming 126.185, secondary 125.25. That's correct, sir. Rolinho, boa noite, 05, boa noite. Boa noite, 05, contato radar na decolagem. Subimos até a 370 na saída Puca. 370 Puca, 805. Mike of Mike, táxi aprovado, chama a interseção para ingresso de decolagem, Mike of Mike. Noviono? Estabilizado o 38, noviono. Bom, pede aproximação e chame a torre salvadora agora em 1 no 862. 862, boa. Salvador, muito boa noite, está 3891 estabilizado na final, baixar travado. 3891, boa noite, tráfego avistado, ajuste no 0 no 4, número 2 para pouso, continue a aproximação, agora estabilização 3891. Guardado, 3891. Corvo, Marco, bateu uma porta de uma série, pronto. Pai Golf Mike, decola de imediato? Afirmo. Pai Golf Mike, livre alinhar e decolar, pista no 7 agora, senhor. Vento 080 graus, 059, ajuste 1014, estime fora do solo, Mike Golf Mike. Ah, que iniciando. Obrigado, Mari. Entre na Mari, estando para 050, 133 anos. Então 3226 no solo, zona 1, libera a direita, chame solo em 121, decimal 9. 229, 3226. Alô, Salvador, boa noite, 3226, levando a sua escuta. 3226, táxi via Alfa, após quilo, direcionou pátio 3, aguarde a retaguarda do Boeing 737 da Federal, para prosseguir o táxi. Ativo Alfa, quilo, no 3 vai aguardar na retaguarda do Boeing, então 3226. Vento foi com seu pouso, agora autorizado, pista no 0, vento 070 graus, 059, está 3891. Level pouso, tem um tráfego no visual, está level pouso na 10, está 3891. Em condições visuais, informei, iniciando sobrevoo no farol da barra. Ai que... Juliette Alfa, 186, ponte espera, boa noite, obrigado, Cideral. Ingressa parte principal, portão 07. Parte principal 7, 3226. Torre Sideral 9971, está a próxima ponte de espera, de novo. Sideral 9971, no Lima, tem pista no 0, senhor. Alinhar e bater, Sideral 9971. 3891 no solo zona 4, libera a pista próxima à interseção à direita e chame solo em 121, decimal 9, senhor. 21, obrigado. 391, Royce Taxi Alpha, após Kilo, táxi via parte 3, a prosseguir portão 08 do pátio principal. Confirmando, Alpha Kilo via parte 3. E o portão que ele confirma, por favor? Portão 08 do pátio principal. Ok, Alpha Kilo, pátio 3, portão 08 do principal, obrigado. Controle ao papapapá, Mike. Prossiga. Ok, vai fazer antes, vai fazer um sobrevoo no Shopping Salvador, ok? Sim, de forma livrando o sobrevoo no Shopping Salvador, partindo para o Fora da Barra. Controle Salvador, boa noite, Sideral 9971. Boa noite, Sideral 9971, no contato, radar na decolagem, suba ao 360, prossiga conforme autorizado. 360 conforme autorizado, autorizaria da presente Leda, Dael de Nesma? Após 2000, autorizado Leda, Sideral 9971. Ok, 2000 Leda, Sideral 9971. Valeu, boa noite, Gol no 606. Boa noite, Gol no 606, desça para... A tonificação, desça para 3 mil pés, o altímetro em Salvador, 1014, chegada à Mare. 3 mil, chegada à Mare, 1014, no 606. Gol 1330, desça para 2 mil pés, ajustado, 1014. 2000, 1014, 1330. Salvador Azul 4148, formação Bravo. Bom dia. Bom dia, Azul 4148. A sua identificação desça para 4 mil pés, ajustada a partir de agora no 04, chegada a Mare. A partir de agora no 04, Mare. 4148. Pode manter, você quer que mantenha a high speed 4148? 4148, qual a velocidade? 380. Pode manter, por enquanto, 4148. 4148. Solo. Salvador, é o 35317. Tá. Solicitou operação de tráfego para Belém, senhor? 35317, eu tenho o 380 autorizado e copia. Afirma, copia, senhor? 35317, Belém, está autorizado, nível 380, FIA Pesulo 41. Decola da pistão no zero após decolagem curva esquerda. Subida Momo, transição Trova. Tango Romeu Oscar, Vitor Alfa, Trova, aciona 5150, frequência do controle 119.8. Afirmativo, o trip 5317 está autorizado, Belém 380, decola da 10, curva à esquerda, Momo Trova 5150 é o transponder, 1198 é o controle. Aero Viper Zulu 41, trip 5317 na remoto 13, chame pronto, pushback, ajuste 1014. Via Upper Zulu 41 na remota, chamará pronto, trip 5317 ajustado 1014. Jet 5809, boa noite, excelente indicação, desça para 5 mil pés, ajustado 1014 na chegada da Maia. 5.014 na Maia. Controle de Salvador, é o Marco Mar. Controle de Salvador, é o papapapá, Marco Mar. Prossiga, Michael Mike. Assim, bem, eu vou à área do campo de Salvador. Está seguindo para o litoral e vai retornar para Salvador, ok? Para o aeroporto. Quer dar presente e retorna a Salvador, então? Afirmo. Ok, mantendo o litoral para o regresso a Salvador, agora a transferência para a Troia. Aí que... Pequeno desvio à direita, 4148. Gente. Verão 9971, chame Recife agora em 1251, Lanterna 13325. 251-3325, bom dia, Verão 9971. Mike, Golf, Mike, já avisou com o campo? Afirmo. Chame Torre em 118.6 para ingressar no circuito de tráfego. Muito obrigado, amigo. Gol 1330, livre aproximação. A curva estabilizada no localizador. Livre é a aproximação com o zero estabilizado, 1330. Seguinte, senhor, então retorna direto ao Eurostar? Afirmo. Chame curto final, Mike of Mike, vento 080 graus, 059, 1014, Mike of Mike. Mike. 159, 4148. 7. Triple 5809, reduza para 2509 agora. Necessidade, o gol pode aumentar a velocidade. É que eu tava numa zona meio turbulenta. Gol no 606, velocidade critério, então, até a etapa. Positivo, o gol é 06. Web 5809, reduza para 250 nosso. Já reduzido, senhor. 250. Golf Mike, por gentileza, continue seguindo a linha do litoral, mantenha a espera em Itapuã, aguardando para a aproximação para a pista de colisão por parte 5. Eu tenho a nave agora passando dona, final da pista no zero. A possibilidade de aproximar para 3-5 para a cabeceira? Agilizando o número possível, Mike. Mike. Agilizando então, chame quanto final para 3-5, Mike of Mike. Mike. Web 5809, completa a redução até 2109. 2210, 5809. Bom localizador, voo no 330. Voo no 330, complete a aproximação e chame torre agora. 1-8, meia dúzia. 18, meia dúzia, grato. Voo no 606, livre aproximação, desça para 2 mil pés em forma estabilizada. Eu sou ali estabilizado, 606. 4148, desça para 3 mil. 3 mil, 4148. Web 5809, desça para 4 mil. 4 mil, 5809. 330, final, baixa travando, avistando. Boa noite, voo 330, tráfego avistado, ajuste no 014, continua a aproximação, agora autorização de pouso, senhor. Reporta um helicóptero de um tráfego de pino forte, que efetuará pouso pairado, pista 35, não deverá interferir com seu pouso. 1-330. Boa 330, aguardando. Mike of Mike, pouso autorizado, pairado, pista 35, vento 080 graus, meia dúzia de nós, ajuste no 014, Mike of Mike. Ah, que graça. Polo 330, pouso autorizado, pista no zero, vento 080 graus, meia dúzia de nós, ajuste no 014. O tráfego deverá tocar um solo em aproximadamente mais 20 segundos, senhor. Vento autorizado, pouso no zero, voo no 330. Controle Salvador, boa noite. Da 3520, passando 200 para 1950. Da 3520, boa noite. Acendo a identificação, desça para 5 mil pés. O altímetro em Salvador no 014, chegada é a Mária. 5 mil, autorizaria voar na proa de Tapia. Estacionar, frequência livre, Michael Flank, boa descanso. Mike, obrigado, bom trabalho para todos aí. Mike. Azul 4148, reduza para 170 nós, intercepte o localizador com a proa 035. Intercepta pela 035, 4148, está reduzido. Afirmativo, tráfego à frente, 7 milhas, um Boeing 737-200 com 1960 de ground speed. Mais com 326. É o cúmulo. Aqui a mula. 330 no Solos 29, libera direita, chame Solo em 121, decimal 9, já. 1219, o gol 1330. Gente, Mike of Mike, estacionando a frequência livre, Mike. Alô, Salvador, é o gol no 330. No João 330, táxi via Alfa, pós quilo, táxi via pátio 3 e vai reportar para ingressar no pátio principal. Ok, Alfa, quilo, táxi via pátio 3, chamar para reportar no principal. 3226, pronto, cópia. Pronto, cópia, 3226. 3226, Natal, nível 390, está autorizado, via Presulo 10. Decolando a 10 com curva esquerda, subida Puca, transição Zipar. Aciona 5154, frequência do controle 119, decimal 8. Autorizado Natal, 390, Presulo 10, decolada 10, após decolagem com a esquerda, saia da Puca, Zipar, 5154, no transponto 198, controle 3226. Pronto para o pushback na 3226, ajuste agora padrão 1013. Ok, vai aportar 3226. Salvador, boa noite, gol 1606, passando de SR, baixo da base. Boa noite, gol 1606, tráfego avistado, ajuste padrão, pouso autorizado, senhor, pista no 0, vento 070 graus, 059, gol 1606. Mesmo pouso 1606, 1013. Objeto 5809, para espaçamento, curva esquerda, proa 040, limite será o localizador. Esquerda 040, limitado localizador, 5809. Doutor Salvador Azul, 4148, boa noite, está na final. Boa noite, Azul 4148, tráfego avistado, ajuste padrão, continua a aproximação, reporte externo, trem baixo travado avistando, Azul 4148, número 2 para pouso. Gente, reporta externo, baixo travado. Desce a 2.5809. Afirmo, desça para 2.000 pés, aguarde para interceptar o localizador. Ok. Está pronto para posicionamento na remota. Autorizado, trip 5317, chame táxi. Autorizado, chama na táxi, trip 5317. Web 5809, assuma navegação, a proa de Duna, livre de aproximação, informe estabilizado. Proa do Duna, informará